Ei, você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios. Um amor dividido. Eu sofro tanto. Amigos me aconselham, eu procuro um outro amor e sigo em frente. E sempre tenho que esperar paciente. Não permito outro dar na mente. Fortaleza, renuncia a esse amor que só te fez chorar, nunca te demorou. Vivendo uma vida torturada e pros meus braços ser amada. Aí é só nós dois. Levante o bracinho do Ceará e cante comigo assim, ó. Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir. Coração partido, lábios divididos, te amo. Eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faço, ver você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios. Coloque assim, agora bate assim, ó. Vem, vem. Olha a minha fortaleza, Ceará. Olha a chuvinha, olha a chuvinha, olha a chuvinha, olha a chuvinha. Sejam muito bem-vindos ao nosso show na gravação do nosso DVD. Mais uma Abidão. Aqui na sua rádio. Alegria está no ar. Que música você vai pedir hoje? A Cidade FM toca pra você. Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor que conhecerão o amor. Noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, acordo sorrindo. Só seu. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão. Estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim. Ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece nossa companhia. 103,5 Cidade FM. Cândido Forró. A máquina do sucesso. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. ZYE 420 FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Sexta e sábado de aniversário Zeni. Dois dias de ofertas pro Ceará inteiro fazer a festa. Fogão quatro bocas, automático, mesa de vidro Esmaltec, por 12 de 69,90 sem juros. Smart TV 32 polegadas Samsung, por 12 de 109,90 sem juros. Roupeiro 8 portas REM, por 12 de 99,90 sem juros. Sexta e sábado de aniversário Zeni, na loja, do site, há 31 anos, o melhor está aqui. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 13 de maio, Dr. Franklin, gastroenterologista, Dra. Carla, ultrassonografista, Dra. Milena, vascular, e Dr. Marcelo, ortopedista. Agende sua consulta no fone WhatsApp 889-9962-1018. A Dragão Moto e Autopeças e Retífica de Motores oferece uma grande diversidade de itens e serviços para a sua moto e o seu carro. Somente a Dragão tem os melhores descontos nas compras à vista. No cartão de crédito, parcelamos em até 12 vezes sem juros. E sem contar que vamos buscar o seu veículo e fazemos a entrega com o serviço 100% realizado e com a garantia que só a Moto e Autopeças

tem dó de mim e nem consideração pelo que fiz por ti. Assim você sentisse a dor que eu tô sentindo aqui, amor, seria diferente. Eu não estaria nesse bar com a pergunta que não quer calar. Sucesso, som da Michelle Andrade, Pergunta Que Não Quer Calar, já 18 horas, mais 20 minutos. Boa noite aqui pra dona Francisca, lá no sítio Margarida, curtindo a gente, a Francisca Neres, né? O nosso abraço, boa noite, obrigadão aí pela companhia. Também a Alô Selma, lá de Barreto, São Paulo, abraçando a sua família lá na Serrinha dos Daris. Valeu, um abração, obrigado pela companhia, né? Pessoal aí da Serrinha, o nosso abraço, boa noite. Alôzão aqui para Ivonete, lá na Baixa Verde, né? Mandando música para os seus filhos Islã, Israel e Ismael. E também para o esposo Edivaldo e todos nós da rádio. Valeu, né? Obrigadão pela companhia. 18 horas 20 minutos aqui na cidade. Então, um intervalo bem rapidinho e eu já volto. 103,5 FM. A rádio que toca todos os hits. O Enem pode parecer complicado, tipo a última fase do game, mas no Alcance Enem da Assembleia Legislativa do Ceará você tem ajuda para passar dessa etapa com uma equipe de professores qualificados, material didático e aulas online. E o melhor, de forma gratuita. Alcance Enem é o salto que faltava para você alcançar o sonho da universidade. Para saber mais, chama no zap 85981257919. Atenção! A Prefeitura Municipal de Campos Sales, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, informa que, em face ao artigo 272 da Lei Orgânica do Município de Campos Sales, os proprietários de terras situadas à margem das estradas municipais devem fazer serviços de roçagem até o dia 30 de junho de cada ano, sob pena de multa, nos termos da lei. Diante do exposto, a Secretaria de Desenvolvimento Rural solicita aos proprietários que residem à margem de estradas municipais que providenciem a roçagem o mais breve possível, a fim de evitar acidentes de trânsito. Atenciosamente, Pedro Alves Cavalcante Neto, Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural de Campos Sales. Esse aqui é o meu Potengi, terra de gente guerreira.

onde, meu amigo, que a gente vai parar? Até parece que vai se acabar o mundo, a luta dos sem terras querendo o seu chão, a prostituição de crianças pelas ruas, a guerra pelo mundo, e eu a me perguntar: onde é que esse mundo vai parar? Quando é, meu amigo, que a gente vai crescer e evitar de ver os erros do passado, viver uma nação, um mundo sem fronteiras, falando a mesma língua, tendo a mesma bandeira? Quando é, meu amigo, que a gente vai se envergonhar? Onde é que esse mundo vai parar? Diga, meu amigo, onde fica o paraíso? Que tudo é belo, lindo e maravilhoso, que o povo é feliz, bonito, alimentado, que os velhos vivem bem, todo mundo perfumado, e lá não tem enchente seca para atrapalhar. Onde é que esse mundo vai parar? Se tudo depende de nós, você não vai ficar aí parado. Nossa arma é o amor, é a nossa voz, pra fazer um mundo novo esquecendo o passado. Se tudo depende de nós, eu não consigo dormir sossegado. Se tem gente com fome, com frio, sem nada, tem outros com tudo, com muito pra nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco, pois o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco, pois o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. A gente vai parar. Até parece que vai se acabar o mundo, a luta dos sem terras querendo o seu chão, a prostituição de crianças pelas ruas, a guerra pelo mundo, e eu a me perguntar: onde é que esse mundo vai parar? Quando é, meu amigo, que a gente vai crescer e evitar de vez os erros do passado, viver uma nação, um mundo sem fronteiras, falando a mesma língua, tendo a mesma bandeira? Quando é, meu amigo, que a gente vai se envergonhar? Onde é que esse mundo vai parar? Diga, meu amigo, onde fica o paraíso? Que tudo é belo, lindo e maravilhoso, que o povo é feliz, bonito, alimentado, que os velhos vivem bem, todo mundo perfumado, e lá não tem enchente seca para atrapalhar. Onde é que esse mundo vai parar? Se tudo depende de nós, você não vai ficar aí parado. Nossa arma é o amor, é a nossa voz, pra fazer um mundo novo esquecendo o passado. Se tudo depende de nós, eu não consigo dormir sossegado. Se tem gente com fome, com frio, sem nada, tem outros com tudo, com muito pra nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco, pois o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco, pois o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Eita, eu Chico Pessoa, final dos tempos, 18 horas 31 minutos, boa noite aqui para o José Félix lá em São Julião, acompanhando aí o Cidade Mix aqui na 103 FM de Campos Sales para toda a região, né? Eu acredito que agora, como está nublado, esteja indo muito, muito, muito longe o sinal da rádio. Você está ouvindo aí a gente agora, manda um WhatsApp aqui, 88, é o DDD aqui do Ceará, 997015771. Diz aí onde é que você está ouvindo a Rádio Cidade agora, nesse momento. A turma que está trabalhando lá na Itapsuma e ouvindo a gente, o nosso abraço, boa noite. Aí chegando o Gustavo Mioto e a Mari Fernandes. Eu gosto assim. Tem gente que não quer amor, só gosta do calor que faz embaixo do lençol. Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol. E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre.

bateu asas e voou. Na saudade me deixou. E hoje eu sou a andorinha que chegou aqui sozinha, procurando salvação. Os maiores sucessos em um só lugar. 103,5. Aí o Vitor Fernandes, acaso, sonzão do Vitor Fernandes, abraçar o Cícero Gomes e a Dona Cida lá no sítio Pombo, município de Fronteiras, chovendo por lá também, né? Eita, coisa boa, final de tarde, comecinho de noite, desse 5 de maio, né, com chuva. Vamos fazer o seguinte, chama o último intervalo, a gente já volta com você aqui na 103 FM. Cidade FM 103,5, a melhor. A gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Salles, Cidade que Sonha, realiza e cresce. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 13 de maio, Dr. Franklin, gastroenterologista, Doutora Carla, ultrassonografista, doutora Milena, vascular e doutor Marcelo, ortopedista. Agende sua consulta no fone WhatsApp 889 99962-1018. Acesse o novo site da Rádio Cidade, www.radiocidadecs.com.br. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade no Play Store do seu Android. É fácil e gratuito. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 99795-3060. É só ligar, pra Chama Gás. Pode ligar, resolvemos o problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, secou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, secou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. Cidade FM 103,5. É música boa o tempo todo. É nóis, aqui na 103 FM de Campos Salles, né? A galera aí participando com a gente, finalzinho de tarde, comecinho de noite. É, hoje ficou noite muito cedo, escureceu. Ah, tem um ouvinte aqui, alô, boa noite. Boa noite, Dona Ligeira. Aqui é a Lisete do Monte Belo, eu tô ouvindo a Rádio Cidade, viu? Aqui tá pegando bom todo, viu? Primeiro mesmo. Valeu, Monte Belo, Araripe, né? Se passasse aí a música de Toca do Valar aí, a Lúria Moreno, viu? Certo. Pra mim curtir mais minha esposa. Pronto. Eu moro aqui na beira do Monte Belo aqui. Certo. Quase todo dia aqui dá uma chuva aqui. Outra coisa depois boa. Depois que entrou o mês de maio. Coisa boa, viu? Seu açude tá pegando um pouquinho d'água. É uma benção, coisa de Deus. É, do tempo do vaneirão, né? Quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais. Saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais. Eu vou convidar uma loura e uma morena. Eu vou convidar uma loura e uma morena. Pra saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais. Saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais. Mexe lourinha, mexe morena, mexe morena, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe morena, mexe lourinha, vai, vai, vai, vai. Mexe lourinha, mexe morena, mexe morena. Eu vou convidar uma loura e uma morena. Eu vou convidar uma loura e uma morena. Pra saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais. Pra saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais. Eu vou convidar uma loura e uma morena. Eu vou convidar uma loura e uma morena. Pra saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais. Pra saber quem mexe mais, quem mexe mais, quem mexe mais. Mexe lourinha, mexe morena, mexe morena, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe morena, mexe lourinha, vai, vai, vai, vai, vai. Mexe lourinha, mexe morena, mexe morena, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe morena, mexe lourinha, vai. Bota o barulho, vai, viva a melodia. Que valor é que é esse, meu irmão? É, balanço do forró. Ai, ai. Quem mexe mais, se é loura ou se é morena? Vem cá, menina. Gostona, sensual, mercado lindo que bota. Tá no ponto do abate. Mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, vai, vai, vai, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, vai, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, vai, vai, vai, vai, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, mexe lourinha, vai, vai. Isso, vai mexendo, vai gostosa. Vai, mamãe, mexe. Acaba por baixo, minha filha, vai. Ha! Essa é a Mimi, agora vai ser a mulata furacão. Se eu passar aqui a régua, logo. Ixi. Tá só milha.

Dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Ela é. Passa na fazenda, é teu destino, a tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia placa as dores, espalha cores vivas pelo ar. Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. FM 103,5. É música boa o tempo todo. Alô? Oi, é você? Sim, sou eu. Ouvi dizer que você andou bebendo. Se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensar que ainda sofro por você. E a minha foto? Você mostrou pra alguém? Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada, que eu já te esqueci. Quando o amor se acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Deve ser outra. Ou um caso parecido. Deve ser alguém querendo só brincar contigo. Mas se fosse diferente e esse cara fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu. Hoje é um dia da mentira. Eu brinquei e você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Gatinha mangosa, segue a sua estrada. Eu já te esqueci. abril. A sua rádio, tocando mais música. Qualidade digital 103,5. Ficasse, que ao invés de me soltar, você me abraçasse. Dá só mais um pouquinho desse amor cigano que segue me iludindo e eu acreditando. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro coração. Cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro, de beijo em beijo e aqui no meu olhar morando. Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro, de beijo em beijo e aqui no meu olhar morando. Já sabe se manda mensagem, nem duvido. Me leva pro céu lá de cima, me joga esse amor cigano ao caminho sem voltar. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tiro meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro corpo. Eita, musicão do Luan Santana e da Luísa Sonza, fechando mais uma semana de trabalho. Só tem que agradecer a Deus, né, por estar com saúde, por ter passado aqui a semana com você. Agradecer a você que ficou comigo durante todos os dias, pela audiência. Para você que ligou hoje, encontrou aí a Rádio Cidade no FM, muito obrigado. Espalha para a família, para os vizinhos. Eu quero todo mundo aí acompanhando a Rádio Cidade, tá bom? Tô ficando por aqui. Um abraço pra você, um ótimo final de semana, a gente volta na segunda-feira. Alô, Cícero Vieira, no Ponto da Goma, Dona Rita, aí um abraço, boa noite pra vocês, viu? Amanhã eu vou pegar minha encomenda, hoje não dá, tá chovendo. Um abraço, vem aí, a Voz do Brasil, tchau, tchau! Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará, ZYE 420, FM 103,5 MHz, credibilidade e alegria no ar. Direção, Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. De hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 5 de maio de 2023. E vamos ao destaque do dia. Em visita ao Reino Unido, o presidente Lula tem encontro com o primeiro-ministro britânico. E anuncia a doação de 500 milhões de reais ao Fundo Amazônia. Ney Pereira. O fundo financia projetos de recuperação da maior floresta tropical do planeta. Lula destacou ainda a importância do debate mundial sobre as mudanças do clima e pediu apoio financeiro para que as nações mais pobres possam manter as florestas em pé. E também na Voz do Brasil de hoje. Organização Mundial da Saúde anuncia fim da emergência de saúde global de Covid-19. Mas presidente Lula lembra que pandemia ainda não acabou. E pede que a população continue se vacinando contra a doença. E vamos dar todos os detalhes da antecipação do 13º salário para 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Pagamentos começam neste mês. Hoje na apresentação, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O Reino Unido anunciou a doação de 500 milhões de reais ao Fundo Amazônia. Esse foi um dos resultados do encontro do presidente Lula com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. O Fundo Amazônia conta com doações de outros países para a preservação ambiental e o combate ao desmatamento. Além da agenda ambiental, os dois líderes também discutiram as relações bilaterais, principalmente no comércio. O presidente Lula está em Londres, onde participa amanhã da coroação do rei Charles III. Direto da capital inglesa, o repórter Ney Pereira traz os detalhes. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak recebeu o presidente Lula nesta sexta-feira em sua residência oficial, conhecida por Downing Street, em Londres. No encontro, Sunak anunciou que o Reino Unido vai contribuir com R$500 milhões para o Fundo Amazônia. O fundo financia projetos de recuperação na maior floresta tropical do planeta. O presidente Lula reforçou que a reunião marca a retomada da normalidade na relação entre o Brasil e o Reino Unido. Lula destacou ainda a importância do debate mundial sobre as mudanças do clima. Reiterou o compromisso do Brasil em zerar o desmatamento até 2030 e pediu apoio financeiro dos países ricos para que as nações mais pobres possam manter as florestas em pé. O Brasil é um dos países que tem uma grande reserva. O Brasil tem participado de todos os encontros que discutem a questão do clima. O compromisso de ter desmatamento zero na Amazônia até 2030 e o que eu tenho falado para todas as autoridades dos países ricos. É preciso cumprir os acordos feitos nas COPs. Países mais pobres precisam receber ajuda para manter a floresta em pé. Em um comunicado oficial sobre o encontro, o governo britânico destacou o grande potencial da relação entre Reino Unido e Brasil e que os líderes concordaram em trabalhar para enfrentar as barreiras comerciais e desbloquear investimentos entre os dois países. O documento diz ainda que os líderes também discutiram a guerra na Ucrânia, ressaltando que a paz é do interesse de todos. Depois da reunião com o primeiro-ministro, o presidente Lula foi para o Palácio de Buckingham para a recepção oferecida pelo rei Charles a um grupo restrito de convidados. O último compromisso oficial do presidente aqui em Londres será amanhã, na cerimônia de coroação de Charles III na Abadia de Westminster. De Londres, no Reino Unido, Ney Pereira. E pelas redes sociais, o presidente Lula comentou sobre o fim da emergência de saúde pública de importância internacional pela Covid-19, anunciada hoje pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Lula lembrou que, apesar do fim do estado de emergência, a pandemia ainda não acabou. O presidente também pediu para que a população continue tomando doses de reforço contra a doença e não deixe de ter o esquema vacinal sempre completo. Lula também afirmou que o governo vai continuar a incentivar a saúde, ciência e pesquisa e vai atuar para preservar vidas. Emergência de saúde pública de interesse internacional é o nível mais alto de alerta da OMS e é reservado para questões que exigem uma resposta internacional coordenada. A decisão pelo fim da emergência foi motivada pela queda no número de casos e de mortes pela doença e ao avanço da vacinação da população. Dados da OMS indicam que mais de 765 milhões de casos de Covid-19 foram confirmados no mundo até o momento e quase 7 milhões de mortes registradas. O governo vai antecipar o pagamento do 13º salário para os 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Os pagamentos começam já neste mês e seguem em junho. No total, mais de 62 bilhões de reais vão ser injetados na economia. O abono anual, popularmente conhecido como 13º salário, costuma ser pago no segundo semestre do ano, em agosto e novembro. Mas para estimular a economia do país, um decreto assinado esta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipou o pagamento das parcelas aos beneficiários da Previdência Social. Os repasses agora serão feitos em maio e junho, de acordo com o calendário do INSS. Ao todo, 30 milhões de brasileiros serão beneficiados com a medida, que abrange segurados que tenham recebido benefícios como aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão durante o ano de 2023. O investimento total do governo federal é de 62 bilhões e 600 milhões de reais. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil. Para saber a data que vai receber, o beneficiário deve observar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador. O calendário está disponível na internet no endereço meu.inss.gov.br. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional o texto do projeto de lei para a nova política de valorização permanente do salário mínimo. Pela proposta, o reajuste do salário mínimo vai ocorrer todos os anos, com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos 12 meses anteriores, mais a taxa de crescimento do PIB do segundo ano anterior ao vigente. O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. O projeto para a política permanente de valorização do mínimo havia sido anunciado pelo presidente em pronunciamento em rede de rádio e televisão no dia 30 de abril. Em 2007, medida similar foi colocada em prática e convertida em lei em 2011, porém foi interrompida a partir de 2019. Segundo o Palácio do Planalto, com a iniciativa, o salário mínimo alcançou aumento real de 77% entre 2003 e 2015, contribuindo para a retirada do país do mapa da fome e para a redução da desigualdade social. O salário mínimo é referência para repasses diretos do governo federal a mais de 25 milhões de brasileiros. Agora, o projeto de lei vai ser discutido e votado por deputados e senadores. O Banco Central vai adotar medidas adicionais para reforçar a segurança e diminuir o risco de fraudes nas transações via Pix. Elas vão aprimorar a notificação de fraudes e coleta de dados. Se no começo muita gente tinha medo de fazer pagamentos pelo Pix, hoje é difícil se imaginar sem ele. A auxiliar de serviços gerais, Irani Mariano, que mora em Brasília, conta que usa muito a ferramenta no dia a dia. Demorei bastante para usar com medo, né? Porque medo de clonagem, de alguma coisa aí. E para diminuir o risco de fraudes pelo Pix, o Banco Central anunciou novos mecanismos de segurança, que vão entrar em vigor em novembro deste ano. Hoje, as instituições informam ao BC quando existe alguma transação fraudulenta, mas não falam qual tipo de golpe. A ideia é que os bancos passem a informar se foi coerção, sequestro relâmpago ou extorsão, por exemplo. Isso vai ficar marcado na conta usada pelo criminoso, o que deve impedir que laranjas ou fraudadores continuem abrindo contas em diferentes instituições, como explicou o consultor do Banco Central, Breno Lobo. Agora vai ter identificado, não, tem X marcações de fraude por conta laranja, tem Y marcações de fraude por falsidade ideológica. Isso aí vai melhorar, né? Vai melhorar a qualidade da informação que a gente compartilha com os bancos. Então a expectativa é que não só o processo de transação do Pix, né? De rejeições de transações que aparentam ser fraudulentas, como também processos, principalmente de abertura de conta, podem se beneficiar dessas informações de qualidade superior que a gente vai passar a compartilhar. Outra funcionalidade que vai ser aperfeiçoada é a consulta das informações de segurança armazenadas no âmbito do Pix. Novos dados serão disponibilizados às instituições na análise antifraude de transações Pix, como quantidade de infrações do tipo conta laranja ou falsidade ideológica relacionada ao usuário ou chave Pix. Atualmente, são disponibilizados dados de 6 meses e, com a mudança do Banco Central, dados de até 5 anos ficarão sob análise. Essa consulta pode ser feita pelas instituições, por chave Pix ou pelo usuário pessoa física ou jurídica, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Reportagem Jéssica Gonçalves. O Pix já foi usado pelo menos uma vez por 138 milhões de brasileiros. E justamente pelo Pix ser mais rápido e sem custos, os bancos vão deixar de oferecer operações por DOC, documento de ordem de crédito, até fevereiro do ano que vem. O DOC foi criado em 1985 pelo Banco Central. O Nordeste deve receber investimentos de 56 bilhões de reais em linhas de transmissão de energia até o ano que vem. Os detalhes daqui a pouco. Mais de 130 pesquisadores brasileiros passaram os últimos 6 meses no continente gelado. Eles participaram do ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro. Durante outubro do ano passado e abril deste ano, eles realizaram estudos sobre o oceano, animais, vegetação, história e substâncias para a fabricação de remédios. Muito do clima, pecuária, pesca e agricultura brasileiros são afetados pelo que acontece por lá. O ProAntar tem o apoio permanente das Forças Armadas. Militares são os responsáveis pela administração da base do Brasil no continente gelado, a Estação Antártica Comandante Ferraz. O Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, conta com apoio logístico do Ministério da Defesa por meio da Marinha e da Aeronáutica e o apoio financeiro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. De outubro de 2022 a abril deste ano, 23 projetos científicos foram realizados pelo ProAntar. As atividades envolveram 134 pesquisadores, entre professores universitários e alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A Marinha administra a moderna base de pesquisas do Brasil no continente gelado, como explica o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, almirante Marco Antônio Linhares Soares. O Brasil conduz pesquisa de qualidade, um programa consolidado. Nós temos uma estação científica moderna, sustentável. Nós temos 2 navios operando lá, 2 helicópteros. Nós temos 10 voos da Força Aérea Brasileira que levam pesquisadores. Desde 2006, o professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Henrique Rosa, coordena um projeto que avalia a aplicabilidade de fungos para a obtenção de substâncias úteis para a sociedade. No momento, eles finalizam estudos com uma levedura que tem potencial para ser usada como probiótico, que são micro-organismos vivos com a função de regular a microbiota intestinal de humanos e animais. Já está num estágio avançado de teste em peixe. Então, essa levedura ela vai ser liofilizada e vai ser incorporada na ração para alimentação de peixes. Se o organismo se tornar um produto no futuro próximo, o produtor vai utilizar menos antibiótico para controlar essas infecções que ocorrem nos peixes, aumentando mais a produtividade. Essa levedura ela também vai ser estudada para uma aplicação como probiótico em humanos. A coordenadora técnica de programas de pesquisa em ciências ambientais e do mar do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Margarete Carvalho, enfatiza a importância das pesquisas para as previsões climáticas no Brasil. As pesquisas desenvolvidas no ProAntar podem subsidiar ações preventivas sobre o impacto do clima na Antártica e suas consequências para o Brasil, em particular sobre a ocorrência de desastres naturais e eventos extremos incidentes sobre o território brasileiro. O ProAntar tem mais de 40 décadas e é o programa científico mais duradouro do governo federal. Reportagem Lani Barreto. O Brasil possui mais de 600 mil servidores públicos federais em exercício. Desse total, cerca de 36% são pretos e pardos. E para impulsionar a presença e acelerar a liderança de pessoas negras na administração pública, foi lançado o Programa Formação de Iniciativas Antirracistas, tecendo o caminho para a igualdade racial. Capacitação e pesquisa. Lançado o programa FIAR, Formação de Iniciativas Antirracistas, tecendo o caminho para a igualdade racial. A parceria foi firmada entre a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e o Ministério da Igualdade Racial. Entre os objetivos está a realização de pesquisas e produção de dados para fortalecer as agendas de combate às desigualdades de gênero e raça no Brasil. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou a importância de aliar a luta antirracista com a administração pública. Esse capítulo que faz com que, de fato, a nossa luta, a nossa possibilidade de superar o racismo passe necessariamente pela construção de um novo modelo de administração pública no Brasil, sem o qual isso não será possível. Durante o lançamento do programa FIAR, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, reforçou que educação é essencial para combater o racismo. Dentre as iniciativas do FIAR, destacam-se cursos em formato remoto, híbrido ou presencial para servidoras e servidores públicos federais relacionados a temas como relações étnico-raciais no serviço público e a transversalidade de raça e gênero nas políticas públicas, de modo a contribuir para o letramento racial de todas as pessoas que atuam no poder público. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, lembrou que a lei de cotas para concursos públicos vence no ano que vem e disse que o ministério está preparando o projeto sobre o tema. Tinha um prazo de 10 anos e vence no ano que vem e a gente está trabalhando numa nova minuta, justamente de um projeto de lei para que a gente encaminhe esse ano para o Congresso para que a gente possa votar antes de vencer o projeto anterior, que é muito importante que isso aconteça, não tem um vácuo. A gente está vendo coisas que podem ser melhoradas no projeto anterior, né? Simplesmente replicar o que foi feito, ver as brechas. A gente sabe que em algumas áreas foi mais difícil o preenchimento das cotas, tentar entender por que que aconteceu isso. Então a gente está num processo importante de fazer isso para que a gente tenha um projeto que seja debatido com a sociedade, seja defendido pela sociedade brasileira e que tenha pouca dificuldade de aprovação no Congresso brasileiro. Além do programa de formação de iniciativas antirracistas, a ministra da Gestão ressaltou que o governo vem promovendo ações para o fortalecimento de ações afirmativas de igualdade racial. Uma delas foi a edição de decreto que reserva às pessoas negras percentual mínimo de 30% na ocupação de funções e cargos comissionados na administração pública federal. Reportagem Luciana Vasconcelos. Os cursos vão começar a ser divulgados no próximo mês na página da Escola Nacional de Administração Pública na internet, em enap.gov.br. Carteira de habilitação, seguro-desemprego, carteira de trabalho, tudo disponível num só lugar. A plataforma gov.br chegou a 90% dos serviços digitalizados. O portal tem mais de 4.100 serviços públicos que podem ser acessados 24 horas por dia. A plataforma possui mais de 147 milhões de usuários cadastrados e permite o acesso do cidadão aos serviços com um único usuário e senha. Além da comodidade para o cidadão, a plataforma permite também economia de tempo e dinheiro para a sociedade e o governo. O Nordeste deve receber investimentos de 56 bilhões de reais em linhas de transmissão para escoar a energia renovável produzida na região. Os leilões das linhas vão ser realizados até o ano que vem. Segundo o Ministério de Minas e Energia, serão investidos 56 bilhões de reais em linhas de transmissão para o escoamento de energia renovável na região Nordeste. Serão realizados 3 leilões com 24 lotes até 2024, sendo que o primeiro está previsto para acontecer ainda neste semestre. Com o leilão, os sistemas de transmissão serão melhorados e expandidos, o que deve ajudar no atendimento à demanda da região e na transmissão de energia renovável, solar ou eólica, que tem crescido nos últimos anos. Para o governador da Paraíba e presidente do Consórcio Nordeste, João Azevedo, o plano anunciado pelo governo vai ajudar a escoar a produção elétrica do Nordeste e aumentar a produtividade. É inegável a vocação dessa região para a transição energética. Vamos trabalhar juntos também para que, em um futuro próximo, possamos consumir essa energia aqui mesmo, na região Nordeste, abrindo mais indústrias, produzindo hidrogênio verde, gerando mais emprego e renda para o povo nordestino. O plano de investimento vai viabilizar a instalação de 30 gigawatts de potencial de geração renovável e destravar mais de 120 bilhões de reais em investimentos privados na área. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governo federal quer trabalhar para que parte da energia produzida no Nordeste permaneça na região e seja utilizada no desenvolvimento industrial. Somos os maiores geradores de energias renováveis. É urgente a expansão das nossas linhas de transmissão para que possamos escoar a energia gerada na nossa região para o restante do país. Precisamos, sim, aumentar a nossa competitividade e consolidar os empreendimentos de agora e futuros. Segundo o governo federal, os leilões das linhas de transmissão são fundamentais para ampliar a capacidade de intercâmbio de energia elétrica entre as regiões Norte e Nordeste e também entre o Sudeste e o Centro-Oeste do país. Reportagem Márcia Fernandes. O Brasil vai fazer um grande levantamento sobre os avanços obtidos nos últimos anos no combate ao aquecimento global. Para as pesquisas, o país recebeu 7 milhões e 500 mil dólares do Fundo Global do Ambiente, com apoio do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Comprometido com a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa, o Brasil se prepara para elaborar a 5ª Comunicação Nacional à Convenção do Clima. O documento vai apresentar à comunidade internacional um panorama dos esforços do país para o combate às mudanças climáticas. Para produzir o material, o país receberá 7 milhões e meio de dólares do Fundo Global do Meio Ambiente. As conclusões devem ser apresentadas em 2025. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que a agenda do clima é prioridade absoluta do governo federal. Não é possível se pensar numa agenda de transformação e de enfrentamento aos efeitos dos gases do efeito estufa, nem da agenda da mudança climática, se ela não for uma agenda de governo. O Brasil aderiu ao Acordo de Paris em dezembro de 2015, com o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37%, abaixo dos níveis de 2005 em 2025. Para 2030, a meta é reduzir as emissões em 43%, abaixo dos níveis de 2005. Para atingir os objetivos, o país se comprometeu a aumentar a participação de energias renováveis na matriz energética e a restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas. Para além do Acordo de Paris, o governo federal também se comprometeu com a neutralidade das emissões de carbono até 2050. Reportagem Luana Karen. A Defesa Civil Nacional alerta para a previsão de chuvas intensas no Rio Grande do Sul a partir da madrugada de hoje e que podem se estender até amanhã de segunda-feira, dia 8. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, os locais mais afetados deverão ser a área metropolitana de Porto Alegre e as regiões noroeste, sudoeste, sudeste, nordeste e centros ocidental e oriental do estado. De acordo com o Instituto, os acumulados de chuvas podem ser superiores a 100 milímetros por dia, com risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco. A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP do local onde mora ou outro local de interesse para o número 4199. Ou para receber alertas via WhatsApp, se cadastrando no telefone 61-2034-46. 11. Turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália vão voltar a precisar de visto para entrar no Brasil. A decisão começa a valer a partir do dia 1º de outubro. A isenção de visto para turistas desses países estava em vigor desde 2019, de forma unilateral. Fazem parte de todo o carnaval, com seus desfiles, músicas, cores, carros alegóricos. Estamos falando das escolas de samba, que agora são reconhecidas como manifestação cultural brasileira. O reconhecimento veio hoje, com a sanção do presidente Lula, de uma lei sobre o assunto. A lei registra ainda que compete ao poder público garantir a livre atividade e a realização de desfiles carnavalescos. A partir da década de 1980, os desfiles das escolas de samba estabeleceram todo um setor econômico especializado, principalmente em capitais como Rio de Janeiro. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para você, até a segunda. Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que decreto da Presidência da República só pode extinguir cargos vagos no Executivo Federal. STJ admite prisão domiciliar para a devedora de alimentos que cuida de filho menor. Atendente com doença autoimune rara vai ser indenizada por alteração no plano de saúde. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal decide que decreto da Presidência da República só pode extinguir cargos no Executivo Federal quando estiverem vagos. A OAB questionou o decreto que extinguiu 22 mil cargos em comissão, funções de confiança e gratificações. O texto afirma ainda que eventuais ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança extintos ficavam automaticamente exonerados ou dispensados. Apenas no Espírito Santo haviam sido extintas 212 funções que estavam ocupadas. Segundo a Constituição, o presidente da República pode dispor, mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, mas extinguir funções ou cargos públicos apenas quando estiverem vagos. Mãe que é devedora de alimentos pode ficar em prisão domiciliar por ter outro filho menor de 12 anos. Ela também vai poder exercer trabalho externo para custear a subsistência do filho sob a guarda dela e pagar os alimentos ao outro. Fátima Uchoa. A mulher deixou de pagar a pensão a outro filho sob a guarda do pai. O juiz decretou a prisão civil dela, que foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, em outro habeas corpus, a terceira turma do STJ concedeu a ordem para fixar a prisão domiciliar. A ministra relatora Nancy Andrighi, ao aplicar o artigo 318 do Código de Processo Penal, afirmou que essa mesma regra pode abranger mães encarceradas por dívida alimentar, observada a necessidade de adaptação às particularidades da execução. Atendente com doença autoimune rara vai ser indenizada por alteração no plano de saúde. Para o TST, a situação atentou contra a dignidade, a integridade psíquica e o bem-estar da empregada. Samanta Flor. A profissional trabalhava desde 2014 como representante de atendimento na Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática em Aracaju, Sergipe, e está afastada pelo INSS em decorrência da Síndrome de Guillain-Barré desde abril de 2015. Na ação, ela alega que as condições dos planos de saúde contratados posteriormente foram sendo gradualmente pioradas, com rebaixamento da internação para enfermaria até o benefício ser retirado. A terceira turma do TST decidiu pelo pagamento de indenização por danos morais à atendente. Neste domingo, eleitores de Boa Ventura, na Paraíba, e de Chavantina, em Santa Catarina, voltam às urnas. Os eleitos neste fim de semana devem cumprir mandato até dezembro de 2024. Carol Lasno. Na cidade paraibana de Boa Ventura, serão escolhidos novos vereadores. Lá, uma chapa que fraudou a cota de gênero foi cassada. Como os candidatos dessa chapa receberam mais da metade dos votos, o resultado das eleições foi prejudicado e a Justiça Eleitoral determinou uma nova votação. Já em Santa Catarina, serão eleitos novos prefeito e vice. Os anteriores tiveram os diplomas cassados por compra de votos. Lembrando que a eleição começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde, no horário local. Quem quiser acompanhar a apuração em tempo real, pode acessar o portal do TSE. MPF e Polícia Federal obtém prisão preventiva de suspeito de armazenar e distribuir pornografia infantil na internet. A prisão ocorreu no município de Ilhéus, no sul da Bahia, em cumprimento à decisão do TRF1. Maressa Almena. A ação é resultado de trabalho conjunto do Ministério Público Federal e da PF para combater os crimes relacionados ao armazenamento e à distribuição de conteúdo pornográfico infanto-juvenil na rede mundial de computadores. Os crimes têm previsão de penas que podem chegar até 6 anos de prisão e multa. Se você tem informações relacionadas a crimes como esse ou outros e quer fazer uma denúncia, procure as unidades do Ministério Público Federal ou da própria Polícia Federal na sua cidade ou região. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. E siga pelo Twitter. twitter.com/radioetvjustiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente Rodrigo Pacheco indefere pedido da oposição sobre CPMI dos atos antidemocráticos. Especialistas defendem foco em ações para a cultura de paz nas escolas. Ministros virão ao Senado para debater mudanças no marco legal do saneamento básico. Boa noite. Boa noite. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, indeferiu o pedido da oposição sobre o cálculo da proporcionalidade na CPMI dos atos antidemocráticos. Mas o líder da oposição, senador Rogério Marinho, disse que vai recorrer da decisão na Comissão de Constituição e Justiça. Isso porque a base aliada do governo terá a maioria das vagas no Senado e na Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, decidiu recorrer da decisão do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que rejeitou o pedido por mais uma vaga na CPMI dos atos antidemocráticos. Pacheco explicou que o rateio é feito pelo tamanho dos blocos formados em fevereiro e antes da leitura do requerimento de criação da CPMI. Apesar de considerar equivocada a decisão do presidente do Congresso, Rogério Marinho vai indicar os integrantes do bloco para a CPMI ser logo instalada. Mas deixando claro que isso não significa que aceitamos que isso seja uma manobra procrastinatória. Essa ação ela pode e deve correr independente da instalação da CPMI. Então nós estamos aguardando que o presidente nos informe através de ofício nossa proporcionalidade para indicarmos imediatamente os nossos representantes. Segundo o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, com a decisão de Pacheco, a instalação da CPMI deverá ser na segunda quinzena deste mês, após a indicação dos líderes partidários. Eu acreditaria a essa altura que é mais provável que a instalação viesse a ocorrer na semana posterior. É necessário ainda a comunicação por parte do presidente do Congresso da proporcionalidade dos partidos. No ato da instalação da CPMI, os deputados e senadores vão eleger o presidente, que vai indicar o relator. Os trabalhos da comissão vão durar 180 dias. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, se disse contrário à proposta de emenda à Constituição que livra de multa os partidos políticos que não destinaram às candidaturas de pessoas negras e mulheres nas eleições de 2022 os recursos mínimos exigidos por lei. Para Cajuru, é inadmissível que o Congresso Nacional vote uma PEC com esse objetivo, ainda mais porque, em abril do ano passado, o Parlamento promulgou uma emenda constitucional perdoando as multas relativas aos descumprimentos da regra ocorridos até a eleição de 2020. São situações assim, onde o corporativismo fica em primeiro plano, que depõem contra os políticos, tira a credibilidade dos partidos e ainda causa malefícios à nossa tão maltratada democracia. Já o senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, disse que vai pedir auxílio da consultoria técnica do Senado para elaborar um projeto de lei que possibilite a criação de juizados especiais para atuar contra os crimes cibernéticos. O senador alagoano declarou que esta solução pode ser um texto alternativo ao projeto de lei das fake news. Rodrigo Cunha acredita que a celeridade no combate às fake news é fator fundamental, mas que isso deve se dar no âmbito jurídico, não por meio de uma agência governamental. Pensando e conversando com várias pessoas, acho que uma forma alternativa seria buscar forças para que se crie juizados especiais de crimes cibernéticos especializados para combater fake news e outros crimes que acontecem através das redes sociais, porque na maioria das vezes é a celeridade que diz tudo. A Comissão de Educação discutiu hoje o projeto que prevê medidas para garantir a segurança nas escolas. Participantes defenderam ações amplas para construir uma cultura de paz em ambientes escolares. A reportagem é de Yara Farias Borges. Representando o Ministério da Saúde, Kátia Barreto Souto citou programas do governo contra a discriminação na escola, a exemplo da obesidade. Na avaliação de Paula Fonseca, do Instituto de Psicologia da USP, os ataques são contra a escola por ser o lugar de igualdade e diferenças. Ao defender ações que atuem na causa do problema da violência, a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida Santos, questionou o projeto de lei. É necessário inserir, fazer essa alteração na lei diretriz e base, ou se nós implementarmos os princípios já estabelecidos na lei, se nós garantirmos as condições para que a escola seja realmente esse espaço de combate, né, às violências e construção da cultura da paz. Já o secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Caldeira Brante Monteiro, considera que o projeto de lei avança quanto à defesa de menores no ambiente cliente online. A senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano, disse que todas as contribuições apresentadas serão analisadas. As coisas serão tratadas não para resolver apenas o momento presente, mas também para afincar condições de segurança e expandir aquilo que a gente deseja para as nossas escolas. O projeto do senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, é relatado pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Um projeto sob análise do Senado pode criar um programa de prevenção de mortes por engasgo. O propósito é evitar mortes frequentes, principalmente em crianças menores de 1 ano de idade. Repórter Pedro Pincer. Um projeto de lei da senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, que está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, institui a campanha nacional Recrutando Anjos, com orientações para prevenção e primeiros socorros em caso de obstrução de vias aéreas por corpos estranhos. Segundo a parlamentar, isso acontece frequentemente, principalmente em crianças menores de 1 ano de idade. A campanha terá ações educativas nos meios de comunicação e também capacitação dos profissionais das instituições de ensino e de saúde e divulgação de informações e de material educativo para a comunidade escolar e nos estabelecimentos de saúde. A senadora adverte que o engasgo é um grave problema de saúde pública na população infantil. São manobras simples que podem salvar vidas. Hoje, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, 15 bebês morrem por dia por engasgamento. É um número chocante. A proposição também prevê que os restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos similares serão obrigados a expor cartazes que ilustrem a execução de manobras para a desobstrução das vias aéreas. As regras do saneamento básico serão tema de debates na Comissão de Meio Ambiente. Os ministros das Cidades e da Integração e Desenvolvimento Regional vão discutir mudanças feitas no marco legal do setor, feitas por decretos do presidente Lula, mas derrubadas pela Câmara dos Deputados. Repórter César Mendes. A edição de 2 decretos presidenciais mudando regras do novo marco legal do saneamento será tema de audiência pública com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. Para o autor do requerimento, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, os decretos são inconstitucionais. Da nossa parte, não falta civilidade e respeito ao rito, ao contrário do que faltou ao governo, que por um decreto contraditou o espírito da lei e o ordenamento jurídico de forma inconstitucional. A outra audiência pública será com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que vai falar da experiência com a concessão dos serviços para a iniciativa privada durante a sua gestão como governador do Amapá. A iniciativa é do senador Márcio Bittar, do União do Acre. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União decidiu responsabilizar ex-dirigentes da alta cúpula da Petrobras por contratação que gerou prejuízos estimados em cerca de 25 bilhões de dólares. A fiscalização analisou irregularidades no projeto Sondas, que previa a construção de 28 plataformas para extração de petróleo. Entre 2011 e 2012, os gestores da Petrobras autorizaram o contrato da empresa Sete Brasil. A empresa foi criada para construir e operar toda a demanda do projeto. O empreendimento dependia financeiramente de investimentos de terceiros, o que levou a Petrobras a assumir riscos financeiros e operacionais excessivos. A fiscalização do TCU encontrou 4 conjuntos de irregularidades no processo e determinou a aplicação de multa aos responsáveis. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que trata de igualdade salarial para homens e mulheres. Proposta inclui assédio moral, sexual e discriminação no Estatuto da OAB. Nova lei determina proteção imediata à mulher que denuncia violência. Boa noite. Lei votada pelo Congresso e sancionada pelo governo federal determina a proteção imediata à mulher que denunciar violência. Os detalhes com Ana Raquel Macedo. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito à proteção imediata ao denunciar as agressões. Mudança recente na Lei Maria da Penha determina a concessão de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir da denúncia à autoridade policial ou a partir de alegações escritas, independentemente da causa ou da motivação desses atos ou da condição do ofensor ou da ofendida. Uma das medidas protetivas na Lei Maria da Penha pode ser o afastamento do agressor da casa da vítima. As novas regras, sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem vetos, têm origem em projeto aprovado pela Câmara e o Senado. A proposta foi apresentada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, quando ainda era senadora. Na Câmara, a relatora do projeto foi a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que destacou casos em que juízes deixaram de aplicar as medidas previstas na Lei Maria da Penha por considerarem que não se tratava de violência doméstica, e sim disputas por guardas de filhos, disputa patrimonial ou quando a vítima era irmã, mãe ou neta do agressor. Durante a votação da proposta no plenário, Jandira Fegali citou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que em 2015 listou as condições para aplicação da Lei Maria da Penha. Uma dessas condições era que a violência tivesse sido praticada numa relação familiar. Outra era que a mulher fosse dependente financeiramente do agressor. E isso, segundo a relatora, permitia interpretações contrárias à proteção das mulheres. Ainda segundo Jandira Fegali, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deixava de aplicar medidas para proteger mulheres em quase 90% das ações que envolviam irmãos, sob a alegação de que não haveria violência de gênero nesses casos. Em plenário, a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, defendeu a necessidade de mudança na lei. Posso dizer, como delegada de mulheres, quantas vezes eu requeri medida protetiva e foi indeferida. Ah, não, não é uma situação de violência, é uma situação referente à guarda de filhos, é uma situação referente ao patrimônio, é uma situação que não cabe à violência doméstica e não cabe a nós e não ao juiz, de forma nenhuma, questionar se é ou não razoável deferir a medida protetiva. Defere a medida protetiva, dá segurança para a mulher e depois abre o procedimento. A nova lei estabelece que a medida protetiva poderá ser indeferida se ficar constatado que não há risco à mulher e, quando for concedida, vai valer enquanto houver risco. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo. Segurança Pública. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, exalta a criação da Frente Parlamentar da Segurança Pública e destaca a importância do órgão na construção de políticas públicas voltadas para o setor. O deputado menciona que é preciso melhorar a segurança de fronteiras e o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas. Coronel Assis acrescenta que o Congresso precisa discutir a revisão do arcabouço penal brasileiro. Segundo o parlamentar, a legislação atual valoriza os criminosos em detrimento das vítimas e dos agentes da segurança pública. Educação. Professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, chama a atenção para a importância da educação na primeira infância. A deputada considera que o primeiro passo para o desenvolvimento desse segmento de ensino é a valorização dos educadores infantis. Professora Luciane Cavalcante explica que, apesar de terem formação e serem concursadas, as educadoras infantis não são enquadradas na carreira do magistério em muitas cidades brasileiras. Luiz Couto, do PT, alerta que o laboratório de solo do campus da Universidade Federal da Paraíba, no município de Areia, está sucateado. Segundo ele, a situação tem prejudicado o ensino e a pesquisa e tem como origem a redução no número de funcionários das universidades públicas desde 2010. Luiz Couto também culpa o governo anterior pelo abandono das universidades, afirmando que a gestão Bolsonaro retirou recursos das instituições federais de ensino. Paulão, do PT, registra resultado de reunião ocorrida entre representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. Segundo Paulão, o encontro resolveu injustiça cometida contra 2 mil servidores da UFAL, que tiveram ações trabalhistas retiradas de forma equivocada pelo Tribunal de Contas da União. Homenagem. Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, comemora os 200 anos do serviço de taquigrafia no Parlamento Brasileiro. O congressista destaca a importância da categoria para dar transparência e preservar momentos cruciais da história e da democracia brasileira. Gilberto Nascimento destaca que, mesmo em face dos avanços da inteligência artificial, nada substituirá a habilidade humana de interpretar nuances linguísticas e contextos discursivos, percepção tão necessária ao taquígrafo. Vicentinho, do PT de São Paulo, presta homenagem a seu Ângelo, trabalhador metalúrgico que, além de ter sido padre e ter interpretado a teologia da libertação, entendeu que Jesus era do povo e não dos ricos. Vicentinho cita trechos de uma poesia que descreve a casa de seu Ângelo como um espaço para reflexão, canto e poesia, e lamenta o seu falecimento. Política. Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera graves as investigações de fraude nos cartões de vacinação da família Bolsonaro, porque, além de uma infração à medida sanitária, o caso se caracteriza como falsidade ideológica. Hélder Salomão acusa o ex-presidente Bolsonaro de estimular o consumo de medicamentos sem eficácia e de desmotivar a vacinação. O deputado lembra que o Brasil registrou cerca de 10% das mortes por Covid no mundo, enquanto representa pouco mais de 2% da população mundial. Carlos Veras, do PT de Pernambuco, critica a tentativa de minimizar o crime de falsificação de documento. Ele defende a responsabilização dos fraudadores e prenuncia a possibilidade de descoberta de outros crimes cometidos por aliados do ex-presidente Bolsonaro. Carlos Veras questiona a origem dos $35 mil e dos R$16 mil encontrados na casa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, preso na operação que apura suspeita de fraude na carteira de vacinação do ex-presidente. Welter, do PT do Paraná, menciona que o ex-presidente Bolsonaro vai depor pela terceira vez à Polícia Federal por todas as mazelas que causou durante a pandemia. O deputado acredita que a recusa de Bolsonaro em tomar vacinas foi prejudicial para o país. Em contrapartida, Welter diz que o presidente Lula só realiza acertos no governo e menciona a volta de programas sociais como o Bolsa Família e o Mais Médicos. Ele assinala que é preciso reconstruir o Brasil por meio de distribuição de renda. Na opinião de Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Bolsonaro tem a intenção de desviar o foco da rachadura na base do governo. O deputado argumenta que o Executivo Federal não consegue aprovar matérias básicas no parlamento. Sargento Gonçalves declara apoio ao impeachment do presidente Lula diante dos atos do dia 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, a conivência e a omissão de todos os órgãos do governo federal e de seus membros deixam evidente o crime de responsabilidade cometido pelo presidente. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, considera que as últimas atuações da Polícia Federal e da Suprema Corte tornam o Brasil um estado policialesco, onde as decisões são tomadas ao arrepio da lei. O deputado ainda menciona que a prisão de um coronel do Exército em uma vila militar deveria ser questionada pela Justiça Militar. Cabo Gilberto Silva também cobra do Senado a defesa do sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição Federal. O parlamentar alerta para os riscos à democracia brasileira com a falta de funcionamento adequado dos três poderes da República. Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, acredita que o caminho do Brasil é pela ideologia de direita e não de esquerda. Ele critica os 4 primeiros meses de governo Lula e afirma que, até agora, a atual gestão federal mostrou-se inerte, vingativa e incompetente. Giovanni Cherini também celebra a aprovação de projeto que garante a manutenção dos dispositivos do marco legal do saneamento. Para o deputado, a postura da base governista contra a matéria aprovada mostra que a gestão Lula não está preocupada em garantir a ampliação da rede de esgoto no Brasil. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a disposição do governo em oferecer apoio econômico à Argentina, enquanto há 8,8% de trabalhadores desempregados e questões estruturais a se enfrentar no Brasil. Maurício Marcon também comemora a retirada do projeto das fake news da pauta de votações do plenário. Ele afirma que foi uma vitória do povo brasileiro e do parlamento para repelir a censura nas redes sociais. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, considera o PL das fake news como pele da censura. Segundo o deputado, o projeto foi retirado de pauta em uma manobra covarde do governo federal, que antes havia defendido a urgência da aprovação da matéria em nome da defesa das crianças brasileiras. No entanto, o general Girão celebra a suspensão da análise do projeto. Ele também comemora a aprovação da proposta que susta a validade de decretos presidenciais que modificavam o marco legal do saneamento básico, aprovado durante a gestão Bolsonaro. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, considera vitórias da oposição a retirada de pauta do PL das fake news e a derrubada de dois decretos presidenciais que revogavam trechos do marco legal do saneamento básico. Segundo ele, as normas editadas pelo presidente Lula geravam insegurança jurídica ao setor de saneamento do país. Luiz Lima também lamenta que o governo federal tenha ameaçado retirar o patrocínio do Banco do Brasil à Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, AgriShow, caso a organização não desistisse de convidar o ex-presidente Jair Bolsonaro para a abertura do evento. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende leis mais rígidas para impedir a disseminação de notícias falsas e garantir mais proteção às crianças e jovens no ambiente virtual. Na visão da congressista, a falta de regulamentação das plataformas digitais coloca em risco toda uma geração brasileira. Benedita da Silva apoia a aprovação do PL das fake news e critica a postura da oposição em relação à proposta. Ela pede que os partidos que não fazem parte da base do governo Lula debatam seriamente as questões relevantes para o país. Desenvolvimento regional. Marcon, do PT, volta a criticar o processo de privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento. O deputado sustenta que empresas públicas como a Corsan, Petrobras, Eletrobras e Correios devem permanecer sob controle do governo para servir ao povo e não apenas aos interesses do setor privado. Marcon informa que também se reunirá com a bancada gaúcha e membros do Executivo Federal para evitar a privatização da empresa de trens urbanos de Porto Alegre. O deputado acredita que a venda vai prejudicar os planos de ampliação da rede. O Tony de Paula, do MDB, acusa o governo do Rio de Janeiro de comandar um esquema de rachadinha que usaria programas sociais como fachada. O Tony de Paula afirma que o esquema inclui a contratação de quase 30 mil pessoas, sem demonstrativo ou contra-cheque, e a franquia de projetos de pesquisa na UERJ para candidatos a deputado alinhados com o Executivo Estadual. Trabalho. Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, coloca em dúvida a legitimidade da discussão a respeito da contribuição sindical obrigatória. Ele lembra que, com a aprovação da reforma trabalhista em 2017, a contribuição passou a ser opcional. Lucas Redecker questiona a autoridade do Supremo Tribunal Federal para rever a constitucionalidade da contribuição assistencial. O deputado critica também o posicionamento favorável do presidente Lula e acusa os sindicatos de servirem de massa de manobra de partidos de esquerda. Votação. A Câmara dos Deputados aprovou projeto que pune empresas que não pagarem salários iguais para homens e mulheres pelo desempenho nas mesmas funções. Ouça mais detalhes na reportagem de Antônio Vital. O projeto do governo deixa mais claro na CLT a consolidação das leis do trabalho, que é obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres para a realização de trabalho de igual valor ou para a mesma função. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, as mulheres recebem em média 20% menos que os homens. A proposta prevê multa de até 10 vezes o valor do salário da empregada ou do empregado discriminados e pode chegar ao dobro em caso de reincidência. O projeto estabelece ainda que o funcionário ou funcionária discriminados terão também direito à indenização por dano moral. Também terá direito à indenização quem for discriminado em função de raça, etnia, origem ou idade. Após acordo entre diversos partidos, o projeto foi aprovado por 325 votos contra 36, depois que a relatora, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, alterou alguns pontos do texto original. Ela retirou a previsão de que a equiparação salarial poderia ser concedida por liminar na Justiça do Trabalho, antes de decisão final do processo. O texto aprovado obriga ainda as empresas com mais de 100 empregados a publicarem a cada 6 meses relatórios com os salários pagos a homens e mulheres e a proporcionalidade de ocupação de cargos de direção e gerência por gênero. A não apresentação do relatório pode acarretar multa de até 3% da folha salarial, limitada a R$ 132 mil. Apesar de aprovado pela maioria do plenário, o projeto foi criticado por deputados por criar novas obrigações para as empresas. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, os empregadores vão pensar duas vezes antes de contratar uma mulher. Ele disse ainda que a proposta vai nivelar os salários por baixo, no caso de uma mulher mais qualificada ganhar mais que um homem pelo mesmo serviço. O que vocês acham que o empregador vai fazer? Subir o salário do homem ou reduzir o salário da mulher? É óbvio, infelizmente vai ser nivelado por baixo em prejuízo da mulher. Isso se ela for contratada, porque esse projeto bota nas costas do empreendedor uma série de responsabilizações e multas que vão inibir a contratação das mulheres. O projeto